te ver de novo, eu não vou mais te largar. Quanto mais eu penso, não dá pra disfarçar. A vontade que eu tenho é sempre te encontrar. Deitado lá na cama, ardendo de prazer, queimando minha pele, vou enlouquecer. Todo mistério do mundo no só olhar, cheiro gostoso perfumando o ar. Ela vai, cheia de charme, pura magia, desfila, causa taquicardia. O corpo da gata é uma PT destravada. Eu já vejo ela por cima pulando igual lowrider. Seu corpo reluz a meia luz, diamante, estrelas ao nosso redor, fascinante. As rosas exalam o perfume que roubam de ti. No momento em que te vi, minha mente entrou em frenesi. Parece que o tempo para, olho só beijo nós dois. Vamos viver o agora, deixo depois pra depois. Que seja eterno enquanto dure, e que a chama desse momento perdure. Vem que vem gatona, deixa acontecer. Uma cama, quatro paredes, eu e você. Vamos fugir daqui, ver o nascer do sol. Longe de tudo, só eu e você. Tira essa lingerie, tira esse baby doll. Devagarinho pra me enlouquecer. Sentir seu corpo é perfume de mulher. Se isso é sonho, não quero acordar. Desliga o celular, deixa o tempo parar. Hoje essa noite não vai acabar. Cor da pele, instinto natural. Não precisamos falar, linguagem corporal. Mesmo que nosso calor faça tudo pegar fogo, eu vou te beijar inteira de novo e de novo e de novo. Uma pedra de gelo descendo pelas tuas costas, puxando seu cabelo, me diz como tu gosta. Seu corpo é uma máquina, me deixa pilotar. Sou piloto de fuga, não paro de acelerar. Até sentir você tremer, até seu olho virar. Anjo caído do céu, planta pra me enfeitiçar. Não para, continua, vamos até a lua. Pintura de Da Vinci, é você toda nua. Em cima do salto alto, eu mordendo suas pernas. Meu único desejo é que essa noite seja eterna. Vem que vem, gatona, deixa acontecer. Uma cama, quatro paredes, eu e você. Vamos fugir daqui, ver o nascer do sol. Longe de tudo, só eu e você. Tira essa lingerie, tira esse baby doll. Devagarinho pra me enlouquecer. Sentir seu corpo é perfume de mulher. Se isso é sonho, não quero acordar. Desliga o celular, deixa o tempo parar. Hoje essa noite não vai acabar. Vamos fugir daqui, ver o nascer do sol. Longe de tudo, só eu e você. Tira essa lingerie, tira esse baby doll. Devagarinho pra me enlouquecer. Sentir seu corpo é perfume de mulher. Se isso é sonho, não quero acordar. Desliga o celular, deixa o tempo parar. Hoje essa noite não vai acabar. Estou sentindo um cheiro agradável de água e sabonete. Sexo feminino. Sexo feminino? Se a está chamando assim, deve ter gostado dela ou não falaria desse jeito. Ela está sozinha? É, sozinha. As coisas estão esquentando.